milho e café. Coçava o saco e fazia cafuné. Na cabeça da minha galinha carnicé. Foi vida boa na fazendinha. Era leite quente pras crianças e pra nós caminhar. Pintinho passava fiando feliz da vida. E os burros relinchavam pedindo comida. Dona Cinha passeava distraída no meio dos campos floridos de margarida. Foi vida boa na fazendinha. Era leite quente pras crianças e pra nós caninha. Todo dia eu via passar pia do seu Zé, coberta de sarna, piolho e bicho do pé. Ia no chiqueiro só pra ver o meu porcão. Ele era tão gordo, entalava no portão. Foi vida boa na fazendinha. Era leite quente pras crianças e pra nós caminhar. Ficaram toda a plantação. As espigas ficaram peladas sem nenhum grão. Tomei prejuízo, fiquei sem nenhum tostão. E hoje a fazendinha é só recordação.